Abra comigo a sua Bíblia, irmão. Primeira carta de João. João escreveu o Evangelho, o quarto Evangelho. E João escreveu três cartas que estão lá no finalzinho do Novo Testamento. Primeira, segunda e terceira carta de João. Nós vamos ler a primeira carta de João. Capítulo 4, nós estamos estudando 12 princípios sobre a vida cristã, e hoje vamos estudar um princípio denominado divindade. Vimos princípios, alguns entre infinitos princípios, alguns princípios que trabalham no nosso caráter, alguns princípios que trabalham para gerar vida em nós. Estamos estudando alguns princípios que trabalham para que possamos gerar frutos. Eu me lembro, irmão, de uma ilustração que eu já contei aqui, do pastor Paulo Júnior. Existem dois aparelhos que são muito parecidos. O primeiro é o ventilador. Não precisamos nem de uma imagem dele aqui, porque todos nós conhecemos, sabemos o que é um ventilador. O ventilador, ele consome energia para gerar vento. E temos um segundo aparelho que não é muito comum entre nós, mas já temos no Brasil e temos de uma forma comum em muitos outros países, que eu não me recordo o nome que dão àquilo, mas é literalmente um ventilador, uma hélice gigante que fica lá no meio do deserto, que fica na praia, e ela não consome energia para girar. Aquela hélice é girada pelo vento. É uma energia eólica. Funciona pelo mesmo princípio do moinho. O mesmo princípio do moinho. Enquanto o moinho move uma pedra, aquele aparelho hoje, ele é movido pelo vento e gera energia. Então, o pastor Paulo Júnior estava usando essas duas imagens, esses dois elementos, para dizer, tem muito crente, tem muita gente que consome energia para conseguir gerar um vento. E o vento é o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo em nós, ela é o vento. Nós estávamos queimando uma pilha enorme de coisas que já foram deixadas aqui, de irmãos que foram limpando sua casa. E passamos ali um tempo vendo tudo, uma pilha enorme virar pó. Cinzas, e espalhamos e não ficou nada, a não ser aquela mancha preta em cima da terra. E aí nós fomos vendo que, de vez em quando, mexíamos e descobríamos outras pilhas de livros, de capas de CDs, de LPs, ainda sem serem tocadas pelo fogo. Precisávamos revolver aquilo para que o oxigênio, o ar, entrasse ali por entre as páginas dos livros, por entre as capas. Se o ar não entrar, o fogo não consome. A energia não vem. O vento é assim. O Espírito Santo é assim. Se não tiver o ar, não tem fogo, não tem poder, não tem energia. Tem muita gente que despende uma energia violenta para conseguir gerar um pouco de ar, para ver se a vida tem um pouco de força, de energia. Tem outros que são como aquela hélice do equipamento moderno, que ele não gasta energia, ele aproveita o ar e gera energia. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele é chamado de o Ruach Elohim, o sopro do Espírito, porque nós não precisamos gastar energia para fazer girar o motor da nossa vida. Nós precisamos é do sopro do Espírito Santo. E o sopro do Espírito Santo move o motor da nossa vida, e nós é que vamos produzir energia. Quando nós estudamos sobre os princípios, nós estamos entendendo como funcionam as coisas. E ao invés de eu ser alguém tentando fazer vento, eu vou me colocar onde o vento está passando, debaixo do sopro do Espírito Santo, e a minha vida vai ser conduzida. O fogo vai queimar o que precisa queimar, porque tem vento. O fogo vai fazer brilhar a luz onde precisa brilhar. O fogo vai manifestar glória onde precisa manifestar glória. E assim vai sendo a nossa vida. Se não caminharmos pelos princípios, nós seremos um ventilador, consumindo energia, tentando daqui, tentando ali, para fazer um pouquinho de vento. Mas se nós caminharmos pelos princípios, nós seremos soprados pelo Espírito de Deus. E nós vamos gerar frutos, energia, vida, graça do Espírito de Deus sobre nós.